Vou fazer uma pergunta pra vocês. Tem morena solteira aqui nessa noite? Tem? Levanta a mãozinha, as morenas solteiras. Coisa linda, rapaz. Essa é pra vocês, morenas. Bora, gato. Essa machuca. E você devia ter caprichado menos um beijo. Devia ter pegado leve na hora de amar. Devia ter falado não ao invés de aceito. Talvez essa história da gente não tá como está. O que eu fiz pra você e tudo que eu tinha pra dar, mas não adiantou. E nada, você só queria brincar. Vem! E se eu não conseguir dormir, não é café e na culpa da morena, o beijo da morena. E se na balada eu zerar, não faltou esquema, a culpa é da morena, o beijo da morena. Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena. Já até deitado no colo da loira, eu lembro da morena. Tô sofrendo por causa dessa morena, rapaz. E você devia ter caprichado aonde? Menos um beijo. Devia ter pegado leve na hora de amar. Devia ter falado não ao invés de aceito. Talvez essa história da gente não está como está. O que eu fiz pra você e tudo que eu tinha pra dar, mas não adiantou. E nada, você só queria brincar. Vem, vem! E se eu não consegui dormir, não é café, é culpa da morena, o beijo da morena. E se na balada eu será, não faltou esquema, a culpa é da morena. Baixinho, baixinho, baixinho, quero ver vocês, vocês, vai. E se o quê? Quero ouvir. E não é cafeína, a culpa é da morena, o beijo da morena. E se na balada eu será, e não faltou esquema, a culpa é da morena, o beijo da morena. E diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena. Se até deitado no colo da loira, eu lembro da morena. Tô sofrendo de amor por essa morena, rapaz.